A gente pode até pensar diferente, ter dias difíceis, momentos quentes, mas no final o que importa é o amor. Família é raiz, é abrigo, é calor. Não deixemos o orgulho falar mais alto, que a saudade não precise ser um salto. Vamos valorizar o que temos aqui, antes que o tempo leve a gente se arrependa de não sorrir. Família tem que ser sempre unida, sem briga, sem distância, só acolhida. O abraço que conforta, o olhar que perdoa, o lar é onde o coração ecoa. Cada um com seus jeitos, com sua história, mas juntos a gente constrói a vitória. Nada é mais forte que esse sentimento de ter pra sempre um pulso, um alento. Não deixemos o orgulho falar mais alto, que a saudade não precise ser um salto. Vamos valorizar o que temos aqui, antes que o tempo leve a gente se arrependa de não sorrir. Família tem que ser sempre unida, sem briga, sem distância, só acolhida. O abraço que conforta, o olhar que perdoa, o lar é onde o coração ecoa. Cada um com seus jeitos, com sua história, mas juntos a gente constrói a vitória. Nada é mais forte que esse sentimento de ter pra sempre um pouco um alento. Vamos ligar, vamos visitar, dizer eu te amo sem esperar, porque amanhã pode ser tarde demais. Vamos viver esse amor que a vida nos traz. Família tem que ser sempre unida, sem briga, sem distância, só acolhida. O abraço que conforta, o olhar que perdoa, o lar é onde o coração ecoa. Família é pra sempre, com amor, com respeito e com fé. Família é pra sempre, com amor, com respeito e com fé. Família é para sempre, com amor, com respeito e com fé.